não mexe comigo. Eu sinto na barriga teu filho já morre. Eu tô tomando tudo que eu acabo com a mão. Chegou na quebrada do filho, eu fui dela. Rebola com a putina, tchaba, rebola safada que eu sei que tu quer. Não tô no dinheiro, tira a porta da chata. E os caras pagando por falta do pé. Já fica avisada que esse é o procedimento. Toda instigadona com o menor do movimento. Já fica avisada que esse é o procedimento. Toda instigadona com o menor do movimento. Bolada de clock com a cintura quadrada. Com a tcheca molhada, ela senta no trem. Ela senta no trem. Que esse é o procedimento. Toda instigadona com o menor do movimento. Já fica avisada. Que esse é o procedimento. Toda instigadona com o menor do movimento. Bolada de clock com a cintura quadrada. Com a tcheca molhada. Ela senta no trem. Ela senta no trem. Ela senta no trem. Ela senta no trem. Na clock rachada. Ela senta no trem. Clock rajada.